pra curar. Deixa o som ecoar. Vem ouvir, sentir o lugar. Som pra curar. Might be the sound. Pra curar, deixa o som.